projeto ligado à energia, ao setor de energia, que acaba por ser uma mais-valia para as empresas e há aqui algo de positivo para elas. É muito positivo este género de programas. Isto é um programa que é financiado pela ERSA, 80%, portanto torna-se aqui uma oportunidade única para as indústrias que queiram fazer já algum trabalho a nível da eficiência energética. O primeiro passo é sempre saber aquilo que estamos a consumir, quando, onde, para podermos otimizar, e o objetivo deste programa é precisamente dotar as empresas destas primeiras ferramentas que são essenciais para que as empresas possam perceber exatamente aquilo que consomem e tomarem medidas a nível de eficiência energética. Tudo tem a ver com a relação custo-qualidade, tem tudo a ver com isso? Tem tudo a ver com poderem, por um investimento muito mais baixo daquilo que é habitual, poderem dar esses primeiros passos e investirem nas ferramentas que são essenciais para poderem otimizar as suas instalações a nível de energia elétrica, portanto, para poderem reduzir a sua fatura de energia. De certa forma, e usando uma imagem, estão a correr atrás do prejuízo. É uma possibilidade que estamos a dar de poderem conseguir fazer alguma coisa para otimizar a sua gestão interna a nível de energia elétrica, portanto, para conseguirem otimizar as suas faturas. Neste momento, a fatura de energia tem um peso significativo na maioria das empresas e aquilo que nós estamos é permitir que adquiram ferramentas para poderem fazer a sua gestão mais otimizada e poderem diminuir esse valor, esse encargo mensal. Isto também tem tudo a ver com uma questão de método, de metodologia de trabalho? Sim, uma das questões que estamos a disponibilizar através deste programa é precisamente o apoio a nível da gestão de energia. Portanto, temos pessoas especializadas que vão ajudar as empresas a otimizarem as suas faturas. Portanto, vão analisar os consumos e vão sugerir formas de poderem melhorar a sua forma de operar diariamente com vista a reduzirem a fatura de energia. O custo de energia ainda é um peso demasiado pesado para as empresas neste momento? É dos mais pesados. É recursos, sempre em recursos e depois nas faturas de energia elétrica. Algo de inovador neste projeto? A inovação é, de facto, a ferramenta. É podermos permitir às empresas que utilizem esta ferramenta de gestão de energia que lhes dá em tempo real informação útil para a sua operação.